edição do Sentinelas da Tupi às 3h55. CYJ455, 1280 kHz. Super Rádio Tupi, ondas médias, Rio de Janeiro. Especial de Natal. Apresentação: Heleno Rotai. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Informação. Informação. Hoje é quinta-feira, 24 de dezembro de 2020. No Rio 3h55. Notícias com Lica Oliveira. Como será este novo Natal? Dá para comemorar com total segurança? Sentinelas da Tupi. Já nas bancas, a revista da Família Tupi, edição especial de Natal e Ano Novo. Adquira logo o seu exemplar. Super Rádio Tupi. E segue o show do Heleno Rotai. Especial de Natal. Apresentação: Heleno Rotai. Ai, ai, ai, saudade tem mais alegria e informação. Com Heleno Rotai, ai, ai, ai, amor, amizade, alegria e a simpatia. Sou o Heleno Rotai. Nós vamos juntinhos até aí. 5 horas e já convidando você para o nosso programa de amanhã. Amanhã, programa maior, com 3 horas de duração, de 2 até às 5 da tarde. Show do Heleno Rotai. Tribuna Popular.